homem pra trás, como era difícil entender algumas circunstâncias da vida no viver. Cego e doido, iludido pelo inimigo. Vontade de me encontrar, mas me sentia perdido. Nascido em São Paulo, minha terra natal. Tive que ir embora por assunto pessoal. Aos 10 anos, eu saí de lá. Em Minas Gerais, fui me encontrar. Um lugar onde a seca assolava. Meu pai tava na roça, meu irmão tava na enxada. Quase um ano de sofrimento, sem conhecer a Deus, oprimido pelo tempo. Obrigado, Senhor, por ter me salvado. Hoje eu me sinto bem-aventurado. Obrigado, Senhor, por ter me salvado. Hoje eu me sinto bem-aventurado. Obrigado, Senhor, por ter me salvado. Hoje eu me sinto bem-aventurado. Obrigado, Senhor, por ter me salvado. Hoje eu me sinto bem-aventurado. Bem-aventurados são aqueles que crêem. Bem-aventurados os que têm um novo proceder. Bem-aventurados que nasceu de novo, que prega o evangelho e não engana o povo. Bem-aventurado quer dizer feliz, que fala a palavra e cumpre o que diz. Bem-aventurado é o que Jesus falou, sermão da montanha e todas explicou. Como no Salmo Davi falou: bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Obrigado, Senhor, por ter me salvado. Hoje eu me sinto bem-aventurado. Obrigado, Senhor, por ter me salvado. Hoje eu me sinto bem-aventurado. Obrigado, Senhor, por ter me salvado. Hoje eu me sinto bem-aventurado. Obrigado, Senhor, por ter me salvado. Hoje eu me sinto bem-aventurado. Houve uma época que estava mal. A minha vida parecia um funeral. Na minha terra seca não existia água. Cada passo que eu dava era marcado por mágoas. Até que um dia alguém me falou de Jesus, sobre o sacrifício travado naquela cruz. Então eu entendi porque tanta destruição. Era a falta de Jesus no meu coração. Hoje a minha vida é outra realidade. O meu tambor tá cheio de felicidade. E dessas palavras, vê se não, vê se esquece. Bem-vindo a 2007. Obrigado, Senhor, por ter me salvado. Hoje eu me sinto bem-aventurado. Obrigado, Senhor, por ter me salvado. Hoje eu me sinto bem-aventurado. Obrigado, Senhor, por ter me salvado. Hoje eu me sinto bem-aventurado. Obrigado, Senhor, por ter me salvado. Hoje eu me sinto bem-aventurado. Bem-aventurado. Hoje eu me sinto bem-aventurado.